chega, não dá mais certo. Eu e você, as nossas vidas já virou um inferno. Olha, quero sossego, assim não dá. Eu quero paz, e hoje eu vou buscar. É triste a vida sem amor, por isso eu peço, por favor, esqueça tudo que a gente viveu. O seu amor já não sou eu. Por isso chega, eu quero encontrar em algum lugar um coração cheio de amor só pra me dar. Vida sem amor, por isso eu peço, por favor, esqueça tudo que a gente viveu. O seu amor já não sou eu, por isso chega. Eu quero encontrar em algum lugar um coração cheio de amor só pra me dar. Por isso chega, eu quero encontrar em algum lugar um coração cheio de amor só pra me dar, oh, oh, oh, oh, oh, um coração só pra me dar, oh, oh, oh, oh, oh, um coração só pra me dar. Ficar comigo, vem viver comigo, eu aqui estou. Olha, tô apaixonado, estou desesperado, sem o seu calor. Vem, vem pra mim. Vem pra mim, traz o seu amor, oh, oh. Venha, olha bem pra mim, que eu estou afim, apaixonado estou. Meu grande amor, você partiu, maltratou meu coração, e eu fiquei na solidão. Volta, vem ficar comigo, vem viver comigo, eu aqui estou. Olha, tô apaixonado,

dei um tempo no passado e me encontrei com a solidão, aquela que você deixou, sofrendo meu coração. E eu confesso, foi ruim, mas eu gostei, pois aprendi que não se deve amar assim. Uma mulher linda demais, e esse foi o meu defeito, querer demais uma mulher. Me entreguei feito criança, com peito cheio de esperança. Sei que hoje me perdi, mas nunca esqueci aquela dor que passei. Ei, quando você partiu com outro, me deixando quase louco, hoje me ressuscitei. E eu confesso, foi ruim, mas eu gostei, pois aprendi que não se deve amar assim. Uma mulher linda demais, e esse foi o meu defeito, querer demais uma mulher. Me entreguei feito criança, com peito cheio de esperança. Sei que hoje me perdi, mas nunca esqueci aquela dor que passei. Quando você partiu com outro, me deixando quase louco, hoje me ressuscitei. Hoje me ressuscitei. Hoje me ressuscitei. Você voltou aqui, nem ligou pra mim, avisou. Foi tanto doce que eu lhe entreguei, eu te lambuzei de amor. Foi caramelo do começo ao fim, não foi tão ruim, foi tão bom. Na tua boca derramei meu mel, te levei pro céu de neon. Te dei o néctar da flor, nem mesmo assim você gostou. Eu chorei por teu amor, me apaixonei, me entreguei. esquecer o que passou. O que passou. Aquele amor. Nunca mais você voltou aqui, nem ligou pra mim, azul. Foi tanto doce que eu lhe entreguei, eu te lambusei de amor. Foi caramelo do começo ao fim, não foi tão ruim, foi tão bom. Na tua boca derramei meu mel, te levei pro céu de neon. Te dei o nectar da flor. Nem mesmo assim você gostou. Eu chorei por teu amor. Me apaixonei, me entreguei. Só resta esquecer o que passou, o que passou, aquele amor. Te dei o néctar da flor. Nem mesmo assim você gostou. Eu chorei por teu amor. Me apaixonei, me entreguei. Só resta esquecer o que passou, o que passou, aquele amor. Você me olha, olho também, mas você passa, fico porém. Você procura, caço contigo, um jeito de juntar você comigo. Você me pensa, te penso também. Você se pergunta se há sentimento. Você já impaciente, fico à espera do primeiro encontro que tanto prospera. Você encontra, encontro também. Um raio de amor que julgamos além. A emoção lhe atormenta, fico esperando a timidez me largar pra ir me aproximando. Imagino o que pensa você neste momento. Sinto no meu coração o seu sentimento. O amor nos encontrou, finalmente nos uniu. E o que era de vergonha encabulou-se e partiu. O amor nos encontrou, finalmente nos uniu. E o que era de vergonha encabulou-se e partiu. Você encontra, encontro também. Um

de Pombal na Paraíba, e aqui estou. Vim trabalhar com meu primo, homem bom e sincero. Mas eu queria mesmo era ser cantor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Sou Adilson Ribeiro, cantando brega de amor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Sou Adilson Ribeiro, cantando brega de amor. Assim eu levo a vida, cantando meu brega nessa caminhada. Hoje estou em Belém, amanhã eu já vou pra outra parada. Eu sou cigano, eu sou cigano. Gosto de viajar, do meu povo cantar. Eu sou cigano, gosto de viajar, pro meu povo cantar. Assim eu levo a vida, cantando meu brega nessa caminhada. Hoje estou em Belém, amanhã eu já vou pra outra parada. Eu sou cigano, gosto de viajar, pro meu povo cantar. Eu sou cigano, gosto de viajar, pro meu povo bonito e cheiroso, pra rua vou sair. Quem sabe aceite o convite de uma gata linda, que fica me azarando aqui na minha rua. Ela me disse que o sonho dela é que eu a veja nua. Eu vou realizar o sonho desta gata. Eu vou deixar ela me dar um trato. Eu tô carente, eu preciso ser amado. Eu vou pra rua, eu vou deixar ela tocar nesse corpo que você não soube amar. Eu vou passar na sua frente com ela, eu vou lhe dar o troco, pois somente assim vou me valorizar. Tenho pena de você, que não soube me amar. Sabe, aceite um convite de uma gata linda, que fica me azarando aqui na minha rua. Ela me disse que o sonho dela